cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. Para aqueles que habitualmente nos seguem na ideia de procurar também concertos e de bandas novas, vamos conseguir aqui uma das duas coisas. Primeiro, não é uma banda nova. Já estiveram connosco por mais duas vezes. E assim, esta terceira vez. Ainda que este seja o seu segundo longa duração. E falamos de Punk Academics. Mas, no que diz respeito a concertos, os Cave Story vão apresentar este álbum bem próximo de nós. Mais para o final do mês, a 23, vão estar no Salão Brasil, em Coimbra. Mas antes disso, vão estar no Caro 81, no dia 10. Para além de um conjunto de outras datas que prefiro falar aqui, até para que fiquem a ouvir online, há datas para o Porto, para Lisboa, Ponta Delgada, Vila Real. Enfim, vão sair do país, vão até Madrid, vão até França. Vão estar já em dezembro em Leiria. Enfim, há um conjunto muito interessante de datas para que se Cave Story mostre, naturalmente, não só este Pancake Demis, mas o que têm vindo a fazer aqui, daqui, nomeadamente o álbum que também aqui vem de destaque, o LP West. Isto já lá vai o ano de 2016. Pois bem, e habituámos sempre a ter alguém das bandas para falar sobre aquilo que vem fazendo. E desta vez, essa responsabilidade cai sobre Pedro Zina, portanto, deste hoje já quarteto, mas que se iniciou como trio ali por Caldas da Rainha. Antes de mais, Pedro, bem-vindo então aqui à Boa Nova. Olá, muito obrigado. Pedro, cai então assim a responsabilidade de hoje apresentar-nos então este Punk Academics. Uhum. Enfim, fomos falando com os Cave Story sobre aquilo, sobre o seu EP, sobre o seu LP. E a verdade é que, desta vez, por via do lançamento deste álbum, que no momento em que, enfim, em que gravamos, já estiveram nos Maus Hábitos no Porto e na Galinhas dos Bois em Lisboa para mostrar o álbum. E a pergunta que se impõe é esta: como é que foi esta reação nestas duas salas emblemáticas? Correu muito bem. Foi em primeiro lugar no Porto. Num contexto um bocadinho diferente, porque era no contexto de um espécie de festival, um festival Superbox Supernova, portanto era com outras bandas. Exato. Partilhámos o palco com os Baleia, Baleia, Baleia e com os Fugly, e no Porto foi uma casa cheia, como é óbvio, não é? Era entrada livre também, estava completamente ao barrote, e foi muito bom, gostámos muito, foi uma primeira experiência muito boa. No dia a seguir, tocámos logo no dia a seguir, diretamente para Lisboa e apresentámos na ZDB, que foi um prazer enorme. É uma sala que nós gostamos muito e estava igualmente cheia, não é? Até estávamos a brincar, vamos lá tantas vezes ver concertos e quando vemos que está cheia, é sempre um prazer ver bandas que nós gostamos cheias, e desta vez éramos nós a banda que estávamos a tocar e estava cheia para nós. Ficámos muito contentes, foi um concerto que gostámos. Estava a um calor, estava um calor abrasador nessa noite. Yeah. vocês conseguem ter para este disco um conjunto de salas muito interessantes que percorrem as ilhas, Portugal de les a les, mas vão à Espanha e ainda vão à França e não sei se na Varsóvia, parece-me, do que eu estou... Sim, vamos fazer uma tour europeia. Uhum. Vamos passar por alguns países, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, acho que há uma em Polónia, Suíça também. Muito bem. Vamos dar uma voltinha pela Europa e depois voltamos. Mas isso é um motivo, desde logo, fazer a pergunta. Este é um desafio bastante interessante para os Cave Story, não é? Correr um pouco, ainda que poucas salas, mas enfim, fazer um conjunto muito interessante de quilómetros. Sim, nós já tínhamos feito uma tour europeia. Uhum. O ano passado, e foi uma experiência que nós adorámos. Gostámos muito de fazer aqueles quilómetros todos, de cidade em cidade, conhecer sempre pessoas novas, apresentar o nosso trabalho, tocar. Correu sempre bem, as pessoas gostaram sempre. Foi interessante ver pessoas que já nos conheciam assim, a tantos quilómetros de distância, e pessoas que conheciam o nosso trabalho. Portanto, é normal. Hoje em dia o mundo está muito mais ligado, não é? Há essa facilidade. E foi uma experiência que nós adorámos, criar aquela rotina de todos os dias tocar, todos os dias acordar, andar de um lado para o outro, chegar ao sítio, conhecer pessoas, tocar, foi algo que nos disse muito, e com este álbum queremos repetir outra vez. Esse desafio que vocês se autoimpuseram no ano passado, portanto, para divulgar o álbum anterior, e que de algum modo fez com que tornasse mais fácil o agendamento destas datas para o lançamento deste Punk Academics? Não sei se tornou mais fácil, mas a verdade é que o álbum anterior deu-nos a possibilidade de tocarem bastante lá e conhecer bastante das pessoas. Logo este álbum, à partida, as pessoas já estão mais receptivas para ouvi-lo, porque já conheciam o trabalho, já conheciam bem. Gonna carry that weight. You're gonna carry that weight. You're gonna carry that weight. You're gonna carry that weight. You're gonna carry that weight. Podemos dizer que os Cave Story estão cada vez mais das caldas da rainha para o mundo? Sim, sim, acho que sim. Embora neste momento estejamos mais por Lisboa, já não estamos tanto pelas caldas, é sem dúvida o ponto de partida, e é algo que cabe-nos haver sempre uma ligação muito forte entre nós e a nossa cidade natal. Claro que sim, foi aí que surgiu a banda e foi aí surgiram também as nossas influências, por isso essa frase acho que faz todo sentido. Aliás, o próprio disco, uma vez mais, vão gravá-lo nessa zona, na zona do Oeste. Os nossos discos foram sempre gravados, sim, nas caldas. Uhum. E gravámos sempre nós próprios, temos essa sorte. Discovered as everyone tells. esta é mais uma edição, como eu ia dizer, Lovers and Lollipops, que tantos bons discos têm dado à cena nacional. Uhum. E é um disco que vocês foram pré-anunciando com temas, portanto, de que depois estão aqui vertidos. E não adianta que quando estão a lançar o próprio disco, lançam logo o Forms of Escape, portanto, mais um single. E isto é a percepção que vocês têm, cada vez mais as pessoas ouvem um ou dois ou três temas do álbum, não procuram tanto o álbum em si, e que de algum modo vocês estão-se a adaptar a essa circunstância para conseguir divulgar o vosso trabalho. Acho que é possível que seja uma realidade, né? Embora nós não seja a nossa tendência seguir essa realidade, nós sempre tivemos, sempre achámos muita piada à ideia do disco, do álbum, do conjunto de canções que fizeste e a estrutura que fizeste, a tracklist, tudo isso como um objeto numa só coisa. Os singles que nós lançámos foi mais de antecipação, foi mais para as pessoas ouvirem antes do álbum sair, para depois já conhecerem uma ou duas do álbum. Exato. E não foi tanto como lançamento de single. A ideia de despertar a curiosidade, não é? Sim. Porque nós sempre ligámos mais ao álbum. Não, nem acho que faça sentido entre o nosso género musical. Para mim o single faz mais sentido quando é uma coisa mais dançável, como fazia antigamente, não é? Uhum. E daí a razão de ser de vocês querem lançar este disco também em LP? Sim. Já tínhamos feito um LP e este aqui é o nosso segundo LP e queremos que tenha no formato de vinil, não está pronto ainda, mas eventualmente há de sair. Portanto, haverá aqueles que vão à procura também da sonoridade específica do vinil, enfim, a sonoridade, e dizem-me alguns dos que gostam muito do ritual, não é? De tirar da capa, a meio tem que se levantar para vir ao disco, para ouvir o lado B. Criação deste Punk Academics, de algum modo, foi contemporâneo do álbum anterior ou tiveram que se sentar para criar este disco porque pouco aproveitaram do que tinha ficado reservado do West? Não aproveitámos nada do anterior. Este disco foi todo gravado este ano. Uhum. E foi gravado e foi feito ao mesmo tempo, ou seja, foi um período muito acelerado em que estávamos a compor e a gravar logo. E acho que isso é talvez a maior marca do disco, é aquilo que salta mais aos ouvidos. Acho que é essa emergência que ficou assente no álbum. Ou seja, vocês quando estavam a criar, de algum modo já estavam a intuir a sonoridade que esperavam que ele tivesse no momento da gravação. Exato. Muito bem. É um disco muito mais imediato, digamos assim. Sim. E é o que dá também asa a acidentes que ficam na gravação, que é algo que também nos entusiasma. Our time to supply the texture. Find something that you're not to rely on. No ranking gets that much better. This perception is reinstalled. Obscure and self-respected. No one enough. No bunch of more. Full chance for a blank perspective. We're waiting on the edge of the desk. I'm ready but I don't feel wiser. I smile but I don't feel nicer. Obscure and self-respected. No one enough. No bunch of more. claro, eu há pouco referi que hoje em dia são um quarteto, que já vai apresentar os seus colegas, sendo que no início, portanto, de facto, era um trio. E eu pergunto, neste momento, a composição das músicas, a sua criação, enquanto quarteto, como é que funciona entre vocês? Acaba por ser igual, como era em trio. Nós agora, o nosso novo membro, o Zé Sousa, acaba por nos ajudar mais em termos de camadas, nas músicas, não, nunca faz algo que seja assim muito estruturante, ou seja, acaba por ser um bocadinho igual. Mas pronto, temos agora um teclado, não é? Ele toca teclado e toca também, tem também um sampler que consegue fazer algumas texturas, alguns barulhos, alguns ruídos, em que as músicas ganham bastante com isso. E sim, estou-me a lembrar, por exemplo, duas músicas deste álbum novo em que começam com o teclado, por isso é algo que está mais presente agora, sim. Além do Zé Sousa, juntam-se naturalmente. Temos o Gonçalo Formiga na guitarra e voz. Exato. O José Sousa, como estava a dizer, que toca teclas e toca também um sampler com várias cassetes e consegue fazer uma manopla de ruídos e barulhos. Depois temos o Ricardo Mendes, que toca bateria, e eu sou o Pedro Zina e toco baixo. Muito bem. Estão apresentados e já falámos aqui então da criação e da maneira do aporte que foram buscar a este quarto elemento. E se pergunto, o quarto elemento de algum modo tornou-se, portanto, para além, já disse há pouco, até do, enfim, as camadas que ele junta, mas ao vivo, que alteração trouxe o quarto elemento para os concertos? É assim, nós quando estávamos a apresentar o nosso primeiro LP, o West, foi mais ou menos na altura em que o Zé começou a tocar connosco, porque nós queríamos fazer algumas coisas diferentes ao vivo, ou seja, ele não esteve envolvido no criação do álbum. Do álbum, mas ao vivo estava envolvido em fazer então as tais camadas e texturas, e foi aí que começámos a nossa relação musical com ele, ou seja, a partir daí ele tocou sempre connosco, e nós sempre quisemos fazer algumas coisas diferentes ao vivo do que fazíamos no álbum. E achámos que com esse elemento novo era perfeito para que isso acontecesse. Para esse álbum antigo, o West. Agora, neste novo, como ele já fez parte do processo de criação, já fez essas tais coisas que nós queríamos ao vivo no álbum. Portanto, agora ao vivo está um bocadinho mais semelhante do que as coisas estão como estão no álbum. Cave Story trazem muitas novidades. Ou seja, nós falámos com eles em janeiro de 2015, em janeiro de 2017, e neste primeiro tempo trazem várias novidades, este tal novo elemento. E agora o que trazem certo é uma sonoridade que nós já associamos àquilo que são os Cave Story, muito ligado ao punk. Se há pouco referíamos, portanto, vocês libertavam os temas, até para despertar a curiosidade, temos aqui uma vicissitude, que é, já de outra vez falámos, vocês não se preocupam muito com o tempo das músicas. E bem sabemos que, na sua maioria, por causa das playlists, temas em rádio com mais de 3 minutos normalmente não passam. Ora bem, vocês insistem, aliás, vão até aos 8 minutos. A pergunta que se faz é, de algum modo não têm essa preocupação porque acham que é noutros locais que as pessoas vão à procura das músicas, ou se tivessem essa preocupação, de algum modo estariam a fazer a música que não querem? Sim, acho que é mais a segunda opção. Nós fazemos aquilo que queremos fazer e não temos nenhuma segundas intenções. Portanto, não vamos fazer alguma coisa que não seja a nossa intenção de fazer. Nós queríamos fazer uma música e ficou com 8 minutos, não vamos tirar um minuto da música por achar que as pessoas não vão ouvir uma música de 8 minutos. Se alguém quiser ouvir, ou se não quiser ouvir, está no seu direito. Exato. Mas nós acho que temos que nos manter honestos às nossas próprias intenções. Mas enquanto, enfim, membro de uma banda, como é que vê hoje em dia a divulgação de música? Você começou muito bem há pouco quando disse que quando chegou ao estrangeiro, que apreciou o facto de haver já quem soubesse quem era o Cave Story, não é? E muito disso é facilitado pelas redes sociais, pela maneira como a música se divulga. Mas como é que vocês vivem daquilo que eram os tradicionais canais de divulgação, nomeadamente a rádio e a TV? E quando hoje em dia, na verdade, vocês até fazem bons videoclipes e depois, na prática, têm que ser youtubados, porque em televisão não há espaço para a divulgação da música nacional. Sim, acho que é normal, não é? É um sinal dos tempos. A internet ocupa hoje em dia um espaço maioritário, não é? De relevância maioritária em termos de atenção e da importância que as pessoas dão, não é? Hoje em dia é o maior médio, não é? O maior médio hoje em dia logo em termos musicais, videoclipes, acaba por englobar a melhor atenção das pessoas por aí. Aqui do videoclipe, já tínhamos falado quando a relação ao álbum anterior, é assim, quando vocês estavam a criar os temas, de algum modo começaram a vislumbrar as imagens que gostariam de lhes acrescentar? Não, por acaso não aconteceu. O videoclipe da nossa música, do nosso primeiro single, sim, Special Diners, foi um feliz acaso, por acaso, o que aconteceu. Ele foi realizado por um um rapaz e uma rapariga suíços, realizadores, o Stas Playground, tem uma plataforma que é o Stas Playground, que estavam a fazer uma viagem pelo mundo a realizar videoclipes enquanto viajavam, videoclipes de bandas que gostavam de vários países. E iam passar por Portugal e então entraram em contacto connosco porque gostavam da nossa música, conheciam a nossa música e queriam realizar um videoclipe connosco. E nós, claro que aceitámos, porque vimos o trabalho deles e gostávamos bastante, e depois ficámos amigos, não é? Estiveram connosco. E o videoclipe partiu de uma colaboração entre nós e eles, estivemos a pensar o que é que havíamos de fazer, e surgiu este videoclipe que nós nos orgulhamos muito e gostamos. Tendo o componente de imagem que está aqui associada, e que aliás também podem ver na nossa página, a pergunta que segue, já podia ser a primeira, mas eu guardei para o final porque as pessoas fossem ouvindo as músicas e tenham facilidade as ilações. A pergunta que eu acho que se devem pôr aqui é esta: porquê Punk Academics? Bem, Punk Academics surgiu porque este álbum é um álbum sobretudo de referências. É um álbum que fala das referências e também de um bocadinho da atitude punk, no sentido de que do it yourself, do que tu próprio podes fazer as tuas coisas, tu próprio podes gravar a tua música, tu próprio podes fazer a tua editora. E então, isso tudo junto, pensámos, Punk Académico seria o título perfeito, não é? Portanto, o punk como método de estudo, também percebemos um bocadinho o que é isso, não é? Uhum. De algum modo, cada uma das músicas é quase uma unidade curricular, não é? Desta academia. eu acho que cada música tem um bocadinho de alguma referência e de algo que nos disse muito. Portanto, acho que sim, acho que sobretudo o que é importante é que as pessoas pensem é que não é punk no sentido do género musical, é mais punk no sentido da atitude. Exatamente. Porque, apesar de eu achar que é um álbum bastante punk, há muitas músicas que não são punk no seu sentido de lado, não é? Daquele género musical. Enfim, deixamos de facto cada um dos nossos ouvintes também tirar as ilações ou ouvir justamente o disco. sentido uma tour europeia, sendo que depois regressam para mais concertos aqui em Portugal. O que é preciso, pois, uma banda ir lá para fora? Porque quem está a ouvir-nos pode julgar, da maneira como foi dito, que é uma coisa simples. Portanto, que é, enfim, enviar umas violas do carro e lá vamos nós. Mas seguramente que há aqui uma logística e, desde logo, uma dedicação à banda que, de algum modo, faz preterir outras coisas, não é? Outro tipo de obrigações que vocês possam ter a nível pessoal. Eu quero que, de facto, nos diga o que é preciso investir para, de facto, ir lá para fora. Pois já, é preciso ter vontade, não é? É preciso ter vontade, senão não, nada... Claro, nada anda, não é? Nada rola. Nada rola, como é óbvio. Depois é preciso agendar os concertos, não é? Ter um agente ou alguém que ajude, tenha contactos e que tenha essa disponibilidade para fazer o tal booking, orientar assim as datas. E é algo que é natural, depois nós também temos sempre concertos cá de bandas que estão a fazer tour, porque não, nós também fazemos o mesmo nos outros países. É só então ter essa vontade, não é? E falar com os sítios e mandar trocar e-mails, ver o que é que as pessoas pensam, e acaba por acontecer. Acima de tudo, é deixar o vosso lugar de conforto, não é? Sim, foi algo que nos aconteceu quando fizemos a primeira tour e adorámos a experiência. Pedro, um abraço. Foi um prazer abraço, falar consigo obrigado. A propósito deste Punk Academics. Muito obrigado. E a nossa conta parte, vamos estando atentos. E vamos, assim, fervorosamente, atrás de vocês para que nos vão dando novidades. Porque já vemos, no prazo de um ano e pouco, há um conjunto de coisas que vocês, para além do disco, nos tinham para contar. Muito obrigado. Naturalmente, estaremos atentos e em breve voltaremos, seguramente, se Deus quiser, a falar. Um abraço. Obrigado.